Antena Web Informação com Sara Freixo. Sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. O desemprego em Portugal estava nos 17,5% em fevereiro. Os números são do Eurostat, o Gabinete de Estatística Europeu, divulgados nesta terça-feira. Na zona euro, o desemprego estabilizou nos 12%. Portugal continua a ter a terceira taxa mais alta da União Europeia, depois da Grécia e da Espanha. O Eurostat estima que, em fevereiro de 2013, 26.388 milhões de pessoas estavam desempregadas na União Europeia, 19.071 milhões das quais na zona euro. A nova meta do déficit para 2013, acordada entre o governo português e a Troika, vai custar mais 1.500 milhões de euros. O novo déficit passou de 4,5% para 5,5% do produto interno bruto. Neste momento, já só existem 3 povoações isoladas em todo o país devido às cheias: Reguengo do Alviela e Caneiras, no distrito de Santarém, e Valonguinho, no distrito de Viseu, ainda não têm acesso ao exterior, embora a situação durante a noite que passou não se tenha agravado. As águas estão a descer, mas no distrito de Santarém os prejuízos na agricultura são elevados. A colheita de cereais e pomares foram afetadas pelo excesso de chuva dos últimos dias. Ainda existem estradas cortadas em 11 distritos de Portugal continental, a saber, Aveiro, Braga, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Porto Alegre, Évora e Faro. 13 pessoas morreram devido a um deslizamento de terras numa pedreira em Arusha, na Tanzânia. As paredes da pedreira, da qual se extraía terra utilizada para a construção, desabaram na tarde de segunda-feira, depois de fortes chuvas. A Coreia do Norte comunicou esta terça-feira que vai reiniciar o programa nuclear e vai voltar a usar o complexo de Yongbyon, fechado desde 2007, como parte de um acordo internacional para o desarmamento nuclear do país. Segundo informações publicadas pela agência estatal KCNA, o material nuclear deverá ser usado para produção de energia e fins militares. O Sporting venceu ontem o Sporting de Braga por 3-2, numa partida intensa no Estádio da Pedreira. O Sporting marcou primeiro, o Braga empatou, o Sporting voltou a marcar e o Sporting de Braga empatou novamente. Só perto do final do encontro apareceu o golo da vitória leonina. Os 3 golos da equipa de Alvalade foram marcados por Ricky van Wolfswinkel. Elderson e Carlão fizeram os golos do Sporting de Braga. O Antena Web Informação fica hoje por aqui. Amanhã regressamos. Boa noite.